irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. O assunto que nos traz hoje aqui no Francisco de Assis é sintonia. Vamos conversar um pouquinho sobre sintonia mental, sintonia espiritual. Desde a questão 23 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec recebe dos Espíritos a resposta acerca do que é o Espírito, fica muito claro para todos nós a necessidade ou a característica que o Espírito tem de raciocínio. Uma vez que os Espíritos respondem para Kardec que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Em sendo o princípio inteligente do universo, ele tem como característica o raciocínio, o pensamento. E por isso mesmo, essa atividade vai fazer com que ele progrida incessantemente na escala evolutiva até um dia atingir a perfeição. Então nós todos, Espíritos, e todos os Espíritos criados incessantemente por Deus, são princípios da inteligência universal. Repetindo, saindo da simplicidade e ignorância para atingir a perfeição. Ora, se são princípios inteligentes, se somos princípios inteligentes, e exteriorizamos o nosso pensamento através das nossas ações, das nossas palavras, como isso se processa? E como é que se processa o intercâmbio com as pessoas que convivem conosco? Ou como é que nós interferimos no meio ambiente, no nosso mundo, com o nosso pensamento? É preciso que haja um intermediário entre o espírito que não é material, e essa questão fica muito clara no Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou para os Espíritos, na questão 88 do Livro dos Espíritos, se o espírito é em si mesmo o que ele é, não como objetivo, princípio inteligente, não como entidade, mas materialmente, o que é o espírito? E aí os Espíritos responderam que, na linguagem nossa, é muito difícil quantificar uma coisa que não é matéria. Então, fazendo uma analogia, determinam os Espíritos que nós poderíamos ser chamados de um clarão etéreo, uma centelha, uma fagulha, enfim, alguma coisa que, não sendo matéria, não deixa de ser alguma coisa. Mais fácil levá-la por conta de uma luz. E aí, na sequência, Allan Kardec questiona os Espíritos, na 88A. Tem cor? Tem. E essa cor varia das sombras a brilhante como um rubi. Então, a graduação do Espírito, desde que ele é criado, ele tem uma variação de cor que pode levá-lo das trevas, da sombra, até o brilho de um rubi perfeito. Bom, se há cor e há uma variação, tem que haver alguma coisa que faça com que essa variação ocorra. Ela tem que estar subordinada, sujeita a alguma coisa. Do que se trata? Trata-se da qualidade da emissão do pensamento. Então, André Luiz explica para nós assim. Toda vez que o espírito pensa isso, ele faz 24 horas por dia, porque mesmo que o nosso corpo esteja dormindo, o espírito tem atividade psicológica, ele tem atividade intelectual, ele pode até estar jungido ao corpo físico e dormindo junto, o que não é necessário. O ideal é que todos nós, ao dormirmos o corpo físico, saíssemos do corpo e fôssemos para lugares bons, para aprendermos, para trabalharmos. O inverso também ocorre, muitas vezes nós deixamos o nosso corpo físico e vamos aos lugares nas quais as nossas paixões, as nossas intenções nos arrastam. Mas é importante que a gente tenha em mente que o corpo físico é que necessita de descanso, o espírito não. Em muitas ocasiões, nos livros, na própria literatura de André Luiz, nós vemos que a intervenção dos espíritos superiores no trabalho aqui passa, inclusive, pela necessidade de tirar de acordar o espírito que está dormindo junto com o corpo. Ainda faz parte do nosso costume, vamos dizer assim, de entender que nós precisamos dormir para descansar, mas o espírito não precisa, ele não é matéria, então ele não se cansa. É um hábito que ele adquire e, com isso, ele vai se encaminhando junto com a materialidade. Mas o André Luiz fala que o espírito, quando tem atividade intelectual, ele está movimentando as moléculas de um intermediário entre ele, espírito, e o corpo físico. Então, André Luiz traz para nós a função do perispírito. Mas o que seria o perispírito? Como se nós todos aqui já não soubéssemos, né? Vamos recordar algumas coisas. Olha, o espírito é luz. Consequentemente, ele precisa de um intermediário para movimentar o corpo físico. E isso já é discutido, já é tido como certo, não depois da doutrina espírita, mas há mais de 4 mil anos. Várias ideias a respeito de um corpo intermediário já está entre nós há mais de 4 mil anos. Algumas há 3 mil anos, há 1.500 anos. Enfim, os estudiosos entendem e pesquisaram até chegar à conclusão que há um corpo intermediário. E Paulo de Tarso disse isso para nós. Corpo material, semeia-se corpo material, colhe-se corpo espiritual. Ou seja, depois do desencarne, o que aparece no plano espiritual é o corpo intermediário, é o perispírito. Vamos fazer um parênteses aqui então para discutir perispírito sob a ótica de Allan Kardec. Allan Kardec estudou o perispírito nas questões 93, 94 e 95. Perguntou Kardec para os espíritos: quando o espírito está no plano espiritual, tem alguma coisa que o envolve? Sim, tem alguma coisa que o envolve, ele se apresenta de uma determinada forma, né? E essa forma é proporcional ao seu tipo de pensamento, tem a forma que o espírito queira, é a questão 95, tem a forma que o espírito queira, mas são objetos, são materiais que ele condensa do próprio globo em que ele habita. Então, o perispírito varia de mundo para mundo. Essa busca incessante da ciência em conseguir constatar vida em outros planetas, em parte ela é verdadeira, mas eles estão caminhando num sentido de que não há vida se não houver vida como a nossa. Mas se esquece que cada planeta, por ter constituição física diferente, fornece elementos diferentes para o corpo espiritual que o espírito aglutina para encarnar. Então, quando mudar o rumo das pesquisas e buscar nas pesquisas um novo tipo de vibração, um outro tipo de vibração, vai se encontrar, claro, vida em outros planetas. Assim como há os espíritos entre nós e a gente não os vê, né? Bom, mas o perispírito, então, é um corpo fluídico, invisível, que pode ser moldado pelo pensamento e, consequentemente, então, nós todos podemos nos preparar no plano espiritual para vivermos uma condição melhor. Embora essa condição melhor do perispírito é sempre consequência do tipo de pensamento que as pessoas têm. Mas imaginemos, se nós evocássemos aqui, tivéssemos essa possibilidade de evocarmos um vulto da história, Tiradentes. Ora, como é que nós saberíamos que é Tiradentes? Se ele aparecesse para nós da forma como nós o conhecemos pelos livros de história. Mas Tiradentes já desencarnou há quase 200 anos, provavelmente já encarnou de novo e teve outra forma. Então, essa mudança de forma para apresentar-se para nós, o espírito o faz com a cabeça, com o pensamento. Simples. E isso também nós teremos possibilidade de fazer. Mas é importante lembrar que o perispírito é o que recobre o espírito, e ele está vinculado, né, uma vez mais, ao pensamento. O perispírito traz em si a função de exteriorizar o nosso pensamento. Bem, Allan Kardec perguntou para os espíritos, no capítulo número 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos em nossas vidas, Allan Kardec fez um questionamento, o seguinte questionamento: os espíritos conhecem os nossos pensamentos? Sim, todos eles. Até aqueles que você quer esconder de você mesmo, disse a espiritualidade Allan Kardec. Ou seja, como é que eles conhecem o nosso pensamento? É muito simples. O ser pensa, ele tem um perispírito que faz com que esse pensamento seja atritado. O raciocínio do espírito atrita o pensamento. Ora, toda molécula atritada emite energia. E essa energia é irradiada pelo perispírito. Então, o nosso perispírito está sempre mostrando para o mundo espiritual o que é que estamos pensando, ou no que estamos pensando, ou que tipo de pensamento estamos. Aí basta só um pouco de interesse do espírito, segundo os espíritos contam a Kardec, dizem a Kardec, para que eles se integrem dos tipos de pensamento que nós temos. Então, o perispírito é uma cédula de identidade para a espiritualidade que nos rodeia, né? Ora, Kardec perguntou para os espíritos acerca dessa questão. Por quê? Porque a partir do momento que eu gero energia, outros espíritos estão gerando também. E nós sabemos que há uma somatória, há um confronto de energia diuturnamente. Nós estamos convivendo com pessoas, ou seja, os campos energéticos nossos estão entrelaçados com o campo energético das outras pessoas. Por isso a necessidade de nos sintonizarmos. Por quê? Em nos sintonizando, nós vamos estabelecer uma regra, um padrão de pensamento tal que a gente vai conseguir colocar em nossas vidas, deixando de ser objeto de observação de espíritos para uso da nossa casa mental. Dando sequência à conversa com os espíritos, né, Allan Kardec perguntou para os espíritos o que faz com que os espíritos sejam atraídos para junto de nós. E aí os espíritos responderam: olha, são os vossos desejos e os vossos pensamentos. E isso atrai espíritos para junto de vós. Ou seja, está dando para nós o esclarecimento necessário para escolhermos quem nós queremos junto de nós no plano invisível. Nós escolhemos os encarnados que queremos que permaneçam junto conosco. Nós fazemos isso diariamente. Mas nós não temos por hábito ainda constante escolher os desencarnados. E isso é uma questão de sintonia. De que forma? Verificando se os nossos desejos e os nossos pensamentos são pensamentos adequados aos espíritos superiores. Porque se queremos trazer para junto de nós espíritos esclarecidos, espíritos elevados, espíritos que nos conduzam a uma vida mais feliz, vamos dizer assim, nós precisamos adequar o nosso pensamento a eles. Adequar. Então é um treinamento. Ora, os desejos nossos são terrenos ou são divinos? É claro que nós vivemos encarnados, então nós temos que ter pensamentos voltados para o dia a dia, a vida de relação, o trabalho profissional, a família, o lazer mesmo. Mas que tipo de pensamento terreno nós estamos tendo além desses? É um pensamento vicioso de alimentação da materialidade, tão somente? Ou é divino? Nós já pensamos nessa vida como mecanismo, como oportunidade para alcançarmos um estado melhor no plano espiritual? Ou uma condição melhor espiritual? Essa que é a questão. Essa que é a sintonia que nós precisamos fazer. Da mesma forma que tem centenas de canais de televisão para nós escolhermos, aquele que nós vamos assistir, se é aquele que nos dá um divertimento mais simples, ou um divertimento até menos feliz, ou um programa de formação, um programa de esclarecimento, de orientação. É sempre uma questão de sintonia. Então, o que traz os espíritos para junto de nós é a nossa condição mental. A nossa condição mental. Jesus disse o seguinte, fazendo de conta que isso é uma aura humana, dá para exercitar a criatividade, a entender isso como uma aura humana ou não? Vamos dizer que isso seja uma aura humana. O que é a aura? Ora, a aura nada mais é do que o campo energético criado pela nossa forma de pensamento em torno do nosso perispírito. Então, o pensamento nosso se exterioriza por todo o perispírito e no momento que ele sai do nosso corpo físico, ele põe um campo energético, cria um campo energético. Esse campo energético recebe o nome de aura. Mas há uma passagem bastante interessante no Evangelho de Jesus, onde Jesus diz o seguinte, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 34. Disse Jesus o seguinte: a candeia do corpo são os olhos. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se o teu olho for mal, todo o teu corpo será trevas. Jesus estava dizendo para nós o seguinte. Por que ele fala do olho? Ora, o olho é a porta da vida para o nosso mundo psíquico. Nós olhamos o mundo com os olhos materiais, mas criamos todo o raciocínio lógico, toda a nossa atividade através do que nós vemos pelos olhos. Então Jesus anuncia que o olho é a candeia do corpo, ou seja, é o que ilumina o corpo. Se o olho for bom, o nosso corpo todo será luminoso, ou seja, será brilhante. Se nós olharmos o mundo com olhos de otimismo, com olhos de amor, de paz, de boa vontade, a consequência no nosso perispírito será a luz. E ele ainda diz, se porém o teu olho for mau, o teu corpo será tenebroso, será trevas. Ora, nós estamos confirmando hoje, com a doutrina espírita e com a própria ciência que já fotografa a aura, o que Jesus disse há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás ele estava falando que nós temos um campo energético que reflete, segundo os Espíritos, a nossa condição mental. E aí nós somos recolhidos. Mas Jesus também dá a responsabilidade para todos nós no versículo seguinte, no 11:35, quando ele fala assim, vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus está transferindo para nós, transferindo não, está esclarecendo para nós a responsabilidade de traduzirmos no nosso mundo mental, do nosso mundo mental para o campo energético, a coloração da sublimidade. Ou seja, a luz que há em ti vai ser treva se você não sintonizar os seus desejos, os seus pensamentos com os objetivos divinos. É claro. Precisaríamos falar mais alguma coisa? Não. Mas por que nós não conseguimos isso ainda? Bem, nós vamos precisar lembrar de Jesus outra vez. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus diz para todos nós, vigiai e orai. É interessante, fazendo um comentário aí, um parênteses, é interessante que frequentemente o que é que a gente escuta? Orai e vigiai. Mas não é orar e vigiar. Pelo menos em todas as Bíblias que eu já procurei e consegui ter acesso, todas elas, todas as traduções, é vigiar e orar. Porque primeiro é a sua obrigação, o trabalho. É o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. E depois a oração, para que eu possa me fortalecer. Então Jesus está falando assim, ó, vigiar e orar para não cairdes em tentação. Ou seja, vigia e ora para você se sintonizar sempre naquilo que vai dar luz para o seu corpo físico. Ou seja, vai fazer com que o seu perispírito demonstre claramente qual é a qualidade do seu mundo íntimo. Ora, se eu me adaptar às coisas das necessidades divinas, né, do reino de Deus dentro de nós, eu vou estar mudando os meus desejos, os meus pensamentos, consequentemente eu estarei criando uma proteção contra a influenciação dos espíritos menos felizes. É o que o Kardec recebe como resposta dos espíritos. Mas o que fazer para se eximir da influência dos espíritos menos felizes na nossa vida? Praticando o bem e colocando toda a sua confiança em Deus. Ou seja, praticando o bem é vigiar sempre se os nossos interesses estão de acordo com os interesses divinos. E confiança em Deus, nós naturalmente colocamos nossa confiança em Deus em preces. Ou poderíamos dizer que o fato de confiarmos em Deus é uma prece. E isso fortalece o nosso mundo íntimo. E aos poucos nós vamos nos recondicionando. Então, nós temos um perispírito. E esse perispírito é a nossa célula de identidade, repetindo. Mas ocorre uma outra coisa interessante com relação à sintonia. Uma vez que o espírito se comprasse nos pensamentos que tem, ele está, claro, como Jesus disse, assumindo uma responsabilidade. Então Allan Kardec lembra para nós a seguinte condição, fazendo uma separação, né, dos tipos de comportamentos que há aqui no planeta. Ele diz mais ou menos assim, que existe uma grande parte dos espíritos que habitam aqui a Terra que se comprazem, fazem, praticam o mal e se comprazem nele. Ou seja, vivem vidas extremamente terrenas, vinculadas ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, à prepotência, à vingança, malevolentes mesmo. Existe uma quantidade de espíritos muito grande que vivem nesse tipo de vida, esse tipo de vida, e gostam. Então, Kardec os chama de espíritos inferiores. Existe um outro grupo de espíritos que ainda erram, que ainda têm pensamentos menos felizes, mas já estão se esforçando para mudar esse panorama. É a turma do meio. Esses estão com o progresso em vias de ser conseguido. Ou seja, porque já estão se sintonizando com um mundo diferente. Já não querem mais as coisas da matéria. Posso até errar ainda, né? Como Paulo de Tarso falou para nós. O que quero, não faço. O que não quero, isso faço. Ou seja, Paulo de Tarso estava mostrando para nós o conflito que é, que existe dentro de nós, na consecução das nossas ações novas. Às vezes a gente faz algumas coisas na vida por mecanicidade, por costume. Já estamos habituados de séculos e séculos de reencarnação. E a hora que a gente quer fazer o bem, mudar um pouquinho a nossa forma de agir, a gente não consegue. Por quê? Porque não estamos acostumados. Mas é importante o exercício, até que isso se torne fato corriqueiro em nossas vidas. Então Kardec define que aqueles que já estão mudando de sintonia ou querendo mudar, mesmo que sofram assédio, já estão em vias de progresso, adiantados até. E claro, um terceiro grupo, que seria para a nossa terra muito pequeno, são aqueles que sequer pensam no mal. Esses já são espíritos que conseguiram o sucesso. Mas o André Luiz diz para nós o seguinte, que toda vez que a gente pensa alguma coisa menos feliz, se sintonizando com espíritos que pensam da mesma forma, e em consequência a gente acaba tornando um fato concreto, nós provocamos o prejuízo em alguém. E toda falha cometida, e quanto mais consciência tiver, essa falha fica demarcada no perispírito. Então, os nossos defeitos, as nossas ações, as nossas dívidas kármicas, ficam marcadas no perispírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu desencarnar, aquilo que não foi expurgado no corpo físico, permanecerá no perispírito. E esse perispírito servirá de molde para um novo corpo físico, numa próxima encarnação. E nessa próxima encarnação, eu terei possibilidade de colocar para fora, para o corpo físico, aquilo que está manchado no meu perispírito. Lembremos-nos de uma passagem do Evangelho de Jesus, quando Jesus cura um rapaz com a mão mirrada no templo. Jesus toca na mão e devolve a mão perfeita ao rapaz. Ora, o que é que Jesus fez naquele instante? Jesus, com o seu poder, com a sua capacidade toda, ele simplesmente mexeu energeticamente no perispírito que molda o corpo físico. E em instantes o corpo físico preencheu um perispírito que estava manchado de outras vidas. A carne se moldou a um novo perispírito. E é isso que ocorre. Os problemas físicos que nós trazemos registrados no perispírito, passarão, diz André Luiz, para o nosso corpo físico em maior ou menor tempo, dependendo, claro, do mecanismo divino, da questão da justiça e do ponto necessário, do instante necessário. É muito importante que a gente entenda isso, porque se nós pensássemos que há uma vida só, não houvesse reencarnação, as pessoas que cometem um crime no último dia de suas vidas, estariam, se arrependessem, livres, porque não haveria uma nova reencarnação, segundo a ótica das religiões não reencarnacionistas. Mas com a reencarnação, nós podemos cometer um engano, um erro, no último dia de existência aqui na Terra. E mesmo que nos arrependêssemos, ficaria registrado no perispírito, que é o corpo que nós levamos para o plano espiritual. E como há reencarnação, na próxima a gente traz, ou nas próximas a gente traz, essa problemática para o corpo físico. Tudo isso decorre do quê? Da sintonia do Espírito. O que é que estamos fazendo com o nosso pensamento? O que é que estamos fazendo com o nosso mundo mental? Estamos jogando fora essas possibilidades imensas que nós temos de raciocínio? Estamos gastando mal? Estamos pensando mal? Uma oportunidade, Jesus estava dentro de uma casa, né? Casa de um pecador até, e de repente ele interrompeu a reunião e disse: por que arrazoeis o mal em vossos corações? Algumas pessoas daquela reunião estavam dialogando, reclamando que Jesus andava com pecadores, que Jesus estava conversando com pecadores. Então Jesus entendeu, olhando, percebendo o mundo íntimo das pessoas: por que arrazoeis o mal em vossos corações? Ou seja, tudo que sai da boca do homem macula o homem. Não é o que entra pela boca, mas o que sai. Jesus estava mostrando claramente para nós que o nosso mundo mental é o que nos envolve no campo energético das outras pessoas. E se queremos um pouco de tranquilidade no nosso mundo íntimo, um pouco de serenidade, um pouco de paz, é preciso um treinamento. Ela não vai chegar de fora. Não vão entrar soluções para dentro da gente. Vão sair soluções. Porque o trabalho é pessoal, é uma obrigação do Espírito levar as suas tarefas do ponto de partida até o ponto de chegada, que é a perfeição. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Bem, mas os Espíritos se aproximam de nós, atraídos pelos desejos e pensamento, de que forma eles fazem isso? No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da segunda parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec estuda o problema da obsessão, ou seja, a influência que o espírito malévolo quer e consegue ter em cima das pessoas. Ora, na maior parte das vezes, como nós vivemos num mundo cheio de energias de pensamento, na maior parte do tempo, inúmeras energias diferentes, inúmeros pensamentos passam pelo nosso espírito. E nós as captamos. Ora, se de repente a gente não está vigiando, escolhendo os pensamentos que queremos, nós começamos a segurar esse pensamento. Isso se chama se sintonizar com o tipo de pensamento. Então o espírito tem um pensamento voando, entre aspas, aí, e a gente passa por ele e os capta. Seguramos esse pensamento. Ora, se nós nos adaptarmos a esse pensamento e dermos guarida a ele, automaticamente nós vamos atraindo para junto de nós a fonte desse pensamento. E esse espírito, ou os espíritos que pensam daquela forma e desejam que nós pensemos também da mesma forma, vão se aproximar de nós. Então, Allan Kardec define que o primeiro passo é uma simples influenciação. Simples. Dê um foco de energia, dê uma vibraçãozinha para o nosso lado, e se a gente pescar essa vibração e segurar, já é uma influenciação simples que nós estamos começando a dar asa a um processo que pode ter consequências mais funestas. Ora, então admitamos que nós passamos a manter e a somar o nosso interesse, os nossos desejos, nesse pensamento. Por exemplo, puxa, mas fulano fez uma coisa errada. Deixa para lá, Jesus pediu para perdoar. Bom, mas ele não devia ter feito isso. Pô, se fosse de uma outra pessoa, tudo bem, mas ele é esclarecido. E aí começa. Mas eu vou falar para ele. Não, eu vou é brigar com ele. Sabe? Aquelas coisas que saem do nada e vão virando uma bola de neve. Daqui a pouco a gente quer esguelar ele. Quer torcer o pescoço da pessoa. Não, eu não vou me vingar, mas tomara que caia uma pedra na cabeça dele. Ou seja, a gente começa do nada, do zero. Mas em algum ponto dessa condição, é interessante falar isso, porque eu faço isso todo dia, né? Desde que a gente começa a aprender as coisas da doutrina espírita, se a gente começar a observar, a gente erra em cada instante, né? E eu me pego todo instante, né, pensando em coisas que eu não deveria pensar. Mas é fácil, eu jogo a culpa nos espíritos inferiores, né? Não jogo a culpa em mim ainda, jogo a culpa neles. E aos pouquinhos eu vou me adequando. Mas o que importa a gente entender é que nós precisamos, em algum ponto dessa influenciação, falar, opa, chega, aqui entra Jesus, aqui entra a lei do amor, aqui, olha, todo mundo erra, não julgueis, não, se eu me vingar, eu vou complicar o meu mundo, minhas reencarnações futuras, deixa para lá. Em algum ponto tem que entrar um dos ensinamentos divinos, e quase todos eles são baseados na lei do perdão. É preciso perdoar. Deixa para lá, corrija. Porque senão vai se passar para uma segunda etapa, que é a etapa em que a gente acha que aquele pensamento que está em nós, que às vezes não foi fruto do nosso próprio mundo íntimo, mas nós assumimos ele. Aí a gente já acha que nós temos razão. Ah, não, isso não está certo. Ele não deveria ter feito isso. Então, mas fulano, todo não, ele não, mas fulano, não, quer dizer, nós já estamos convencidos que estamos certos. Aí chama-se fascinação. Nessa fase, a gente não vai aceitar conselhos. A gente vai fugir daqueles que nos esclarecem, daqueles que nos podem alertar, daqueles que podem nos orientar. Nessa fase, os Espíritos já conseguiram mostrar para nós e nos convencer de que nós temos razão em tudo, que estamos certos em tudo, e, consequentemente, ninguém tem razão, só nós. Já estamos fascinados pela ideia que o Espírito conseguiu firmar no nosso pensamento. Nós não admitimos estar errado. Isso chama-se fascinação. E vai, aos poucos, chegando à subjugação, que é quando, então, os Espíritos já tomou conta do mundo íntimo, do mundo mental. A sintonia do encarnado com o desencarnado é tal que o Espírito guia a pessoa. E aí, então, Kardec recebe dos Espíritos na questão 459. Os Espíritos participam de nossas vidas muito mais do que vocês imaginam. Na maior parte do tempo, são eles que vos dirigem. Quem já não ouviu essa resposta? Quem já não leu essa pergunta no livro dos Espíritos? Por quê? Porque da simples influenciação a gente vai se convencendo que o nosso raciocínio está certo e não o de Jesus, se fascina com a ideia e acaba cedendo para os Espíritos. E daí, pro desatino moral, pro desatino físico, é um tapa, entre aspas, né? Ora, tudo isso por quê? Porque o mundo mental do Espírito não está sendo exercitado adequadamente nas leis de amor. De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Do amai-vos, Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Estamos fugindo da lei de amor. Ao invés de nós nos sintonizarmos na lei do amor, nós estamos nos sintonizando nas leis impostas pelos Espíritos menos previdentes, menos felizes, que nos envolvem, aproveitando a nossa própria ignorância, a nossa própria falibilidade, a nossa própria vacilação íntima. Mas é tempo já de ouvirmos Jesus. Vigiai e orai, preste atenção no seu mundo íntimo. Isso vai te dar saúde física agora. Saúde física. Imaginemos, se o Espírito está pensando e ele está pensando de uma forma negativa, o que é que vai acontecer? A energia dele é treva. Ora, se a energia que ele está gerando é treva e sai dele, quem é o primeiro a ser atingido? O meu próprio perispírito. Ora, se eu bombardear o meu próprio perispírito e o meu corpo físico com energia menos feliz, o que vai acontecer? Vai adoecer. A matéria não vai aguentar aquela energia de mais baixa vibração. Hoje já se sabe, cientificamente, da importância que é o pensamento positivo para a manutenção da saúde física. Quer viver mais? Quer viver melhor? Uma qualidade de vida boa? Pense com otimismo. Pense com amor. Com paciência, com serenidade, porque o primeiro a ser envolvido com as vibrações somos nós mesmos. E, em consequência, o reflexo no nosso corpo físico será sempre proporcional ao nosso mundo íntimo. É isso que nós precisamos fazer. Exercitar o nosso raciocínio nas leis de amor. Amar sempre, amar a vida. Nós somos espíritos eternos. Pode alguém macular o nosso corpo, machucar, tirar a nossa vida? Pode, mas nós continuamos vivendo. Pode alguém causar um prejuízo físico nos nossos interesses, um prejuízo material no nosso interesse terreno? Pode, mas eu sou um espírito eterno. Eu vou sobreviver a isso. Ah, estou doente, sofri um acidente por imprudência de alguém. Eu vou sobreviver a isso. Meu espírito vai sobreviver a isso. Então, as outras coisas são secundárias. O que é importante é amar e se instruir para poder chegar até a perfeição. São lições que vêm sendo trazidas para nós, nós poderíamos dizer aqui desde o Cristo, e que Allan Kardec, com o Consolador Prometido, abre num leque muito grande de esclarecimentos para a gente colocar em prática para a felicidade nossa, não é dos outros. Felicidade, então, é uma questão de sintonia. Se eu me sintonizar nas coisas divinas, ou seja, nos interesses de Deus, e entender que a situação que eu vivo aqui agora é uma condição necessária para o meu ponto evolutivo, eu vou ser feliz agora, não é amanhã. Eu estarei feliz nesse instante, independente de qualquer condição, se eu me sintonizar com os interesses de Deus, que é me levar à perfeição. Muito obrigado a todos e muita paz. Thank you. Thank you.